nosso clube do jeito que a gente gosta. E claro, a gente vai agradecendo muito carinho a todos os fã-clubes, as equipes. Isso aí, juntinhos, neste sabadão gostoso em Tucuruí, maestro! Bora fazer assim, garoto! Tirar o pé dessa relação. Fomos bons amantes. Pois seu amor para um outro amor, eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Bora balançar, maestro! Bora balançar, maestro! Bora balançar, meu maestro! Falou começando assim. Mas será que tem alguém solteiro hoje aqui no Forte Clube? Tem? Cadê o grito da mulherada solteira de Tucuruí? E o grito da macharada sincera? A macharada que veio hoje no Forte Clube? Virar o cabeção! Virar o cabeção! Virar o cabeção! Vamos segura! Alô, Edson, um abraço pra você e toda a comitiva. Bate Baião, enlouquecendo aí, galera! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. A latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia. Do you wanna keep bass, bass, bass? Olha a família BCJ aí, meu irmão. Enlouquecendo, virando cabeção. Do gigado, do gigado, do gigado, do gigado, do gigado. Vai, vai, vai. Será que tem alguém do Paysandu aí? Tem, meu irmão? Será que tem alguém do Clube do Remo? E quem torce pro Galo Elétrico, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, na palminha, na palminha, na palminha, na palminha. Bora! DJ, isso não é legal. Assim que eu gosto, olha o gol, galera! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! É assim! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no... Gira! Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Wesley Osório aí com a gente da Exótica Diniz. Obrigado, Wesley, obrigado pelo carinho. Está aqui com a gente, do nosso animal, na nossa área frontal. E a galera de Altamira, meu parceiro. Fala, Pop! Bora, Iago, bora, Igor. E o Cacazinho. Fechamento é você. Boa! Eu não preciso mais beber. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no som me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Meu amigo Major Charlie aí com a gente, Davidson. Obrigado pelo carinho, Major. Um abraço pra você, arrebentando sempre. Vamos, maestro! Alô, Melri! Pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, noite da catucadão. No baile da Marconi, noite da catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Elipa. Balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando. Quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Ele ponte lá. E aí, meu maestro, como é que tá, meu irmão? Bora, Tucuruí, quem tá feliz, bota as mãozinhas pro céu! As mãozinhas pro céu de quem vai chegar em casa muito chapado hoje! Bota pra cima, meu animal! 3, 2, 1, é agora! Everybody's going to the party, have a real good time. É na pressão, garoto! Bicha! Bora, bora, bora, bora, bora, Dieguinho! 3, 2, 1, libera! É só catucada, catucada, catucada, catucada. Olha a condição, a condição. Na condição, estourei logo o Xandão. É de leilo, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. Isso é só o comecinho, daqui a pouquinho tem um show completinho do animal. Fora, meu espetacular. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Búfalo do Marajó. Na pressão! E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo pra desafiar. Não tô entendendo. Segura, segura, mano. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a bufa chifrada. Dentada, as novinhas passam mal. Bora, bora, bora, bora! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Grande gelão! Está aniversariando hoje, obrigado pelo carinho! Grande Manel! Alô, Manel! Alô, é Pop aí com a gente! e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Do G15 vai pro rã, pro rã, pro rã, pro rã, pro rã. Assim. Vida dessa novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doido pra te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar. Agora sim, agora sim. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Jogue dentro do escurinho, Davidson. Galera, pode chegar junto aqui na nossa área frontal do nosso búfalo do Marajó. Já tá na pressão, já tá na pressão. Do jeito que a gente gosta. Já já chega o Darlan. Daqui a pouquinho tem um show. E aí sim, a nossa festa fica completa, Davidson. Fala simbora no Forte Clube. Tá no escurinho. Bora acender tudo. Bora acender tudo. Acende. Vai girando. Cabo, cabo, o bombadinho dançou. Você vacilou, vai colher tudo que... Vai girando mais uma! Todo dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. E aí? Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Canta, vai! Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa... Pra quê? Solta a voz! Te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Então vai! Toma, só dos pontos, vai, toma, só dos pontos, vai, toma, só dos pontos. Tô possuído agora, atenção, que tá gostoso, tá do jeito que a gente gosta. A girar. Da Cobra d'Água também daí com a gente, meu irmão! Ele falou que vinha e veio, meu irmão! Vai com a gente, Edson! O cara malucão! Olha o nosso amigo Bola da Grandes também, daí com a gente, alô Bola! Alô Gola! Sou um cara malucão, minha história é curtição, fim de semana é tradição, vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração com esse jeito. Meu amigo, Major Charlie aí com a gente. Obrigado, Major. Um abraço pra você, viu? Está aqui com a gente, arrebentando, detonando, enlouquecendo tudo aí, Major. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Meu amigo de Tio Kleber. A do Bloco Fabinho Mirizão. Quarta-feira de Cinza e Marituba, meu irmão. Meus braços, menos te dizer que a lágrima em meus olhos é porque... Para o Edi! As Óticas Diniz aqui com a gente, marcando presença no show do animal. Eu era uma menina e você não se importava. Pra aqui. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Mas fala pra mim! Tudo muda. Dei a volta por cima, agora não dá. É ou não é? Tudo muda. Agora é você. Grupo Siqueira e top aí com a gente. Obrigado pelo carinho, meu parceiro Alessandro Siqueira. A minha Siqueira. Valeu! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Alô, Belde! DJ Lohan que tá tocando. Segura. Partiu, que o búfalo me espera. Segura, búfalo. Laça! Chifrada. Chifrada, laça! Enlouquecendo, pirando o cabeção, Forte Clube! Todinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a pica toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Então. Carolina, toda rosadinha. Filha! Vai! Taquita. E aí, moreninha, como é que cê tá, hein? Vai! Tá aqui. Fui ela tá aqui, tá. Tá do de quebra, do de quebra, do de quebra. Então vem! Sento devagarinho, só pra te dar prazer. Mas quando eu ficar louca, eu falo pra você. Bota, tira, bota. Senta. Vamos lá, que delícia. Vai. Senta. Vai, meu maestro! Tá gravando? E aí, Doutor? Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Bagulho doido. Deixa de quando eu mandar a putaria. Prefeito Jones, Prefeito Johnny William, Vice Arthur, Vereador Lucas Brito. Acho você, cavaleiro. Pijabá. E tem Fernão, e tem Cristian, e tem Jota, e tem Jonathan. Os moleque aí com a gente, obrigado, valeu. Vai. Você, e você? Em você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, fala assim! Eu me confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és... Búfalo! Por quê? Tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Vou te amar sem medo, medo de errar. Mais um mês sempre é dois. Isso para também, Davidson. O nosso grupo Topazio. Eu vou me entregar. Acho que o conforto aí, meu irmão. Fala, Maurício Paz! Grupo Topazio, Grupo Topazio, Grupo Topazio! Olha o nosso amigo Cacazinho doidando tudo aqui no show do animal! O animal! Tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. Me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz a... O nosso Grupo Siqueira aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Toda a galera do Grupo Siqueira. Um abraço pra vocês. Enlouquecendo tudo! Pois, matemática do amor, sem medo, eu vou me entregar. Oh, desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. Meu amigo Alê Pop, obrigado Alê, abraço com muito carinho. Bora galera de Altamira, bora Manel, parceiro Erd Osório, grande Erd, diretor da Oscar Diniz. Mano Erd! Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Será que eu tiro o pé, meu irmão? Tirar o pé. Oscar Diniz aqui do Tucuruí, gente. Banda. Fica na Avenida 31 de Março, centro de Tucuruí. Bacana demais. Valeu, RG! Conquista presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. E hoje é o aniversário do Gelol, meu irmão. Parabenizando o Gelol. Quero algo sério, não brincadeirinhas. Caiu, bateu, passou o Gelol. De tentar te mudar. Tirar o pé dessa relação. Eita, que nasceu, meu irmão. Quero ficar sozinho e tirar o pé dessa relação. Mais um pra conta, vaquinha. Eu sei que me amavas, mas na real é só atração. Alô, Kiko Absoluto aí, Guajé. Dessa relação, prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Eu sei que me amavas, mas na real. Vamos nessa, Tucuruí! Olha, forrozinho, forrozinho, forrozinho. Nossa senhora, oh, me mata. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Se eu soubesse dançar, eu perdi tudo pra mudar. Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não sigo minha, meus amigos na balada. Eu tava sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Melhor mexer com o pico. Alô, Tucuruí, alô, Tucuruí. E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para, bebê. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para, bebê, que eu tô solteiro de novo. E meus amigos, voltei. Tava ficando. Para, bebê, que eu tô solteiro. E aí, meu irmão? Fiz de tudo pra mudar. Prepara baião, Cacazinho. Prepara baião, Edson. Prepara baião, meu irmão. Vamos lá do bloco Vox Elétrico. Pois é, meu amigo. Não deu certo, né? Que não, Miguel. Mexer com o fígado do que com o coração. Bora, Edson. Bora, Edson. Bora, Edson. Alessandro, eu botei. Domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae. Porrazinho, porrazinho, porrazinho. Ela se amarra, jaiô do Carlinhos Brown e no som do David Guetta. Mas quando toca o sapadão, peraí, vai curtir. E vai curtir o carnaval em Cametá. O nosso animal vai estar lá, viu, gente? Fazendo lá o grande festa maravilhosa do, lá em Cametá. E a galera que vai daqui de Tucuri pra Cametá. Usa Arapari Navegação, meu irmão. Saindo 11h30 da manhã lá pra Cametá. Vamos lá! Ela decide. Ela sabe na cadeira, é brincadeira, meu irmão. Desce até o chão. Vai. Sabe na cadeira e começa a rebolar. E desce devagar. E sobe devagar. Devagar, devagar, devagar, devagar. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagar. Ela desce até embaixo. Estecladinho do Jepa. Porrozinho. Espetacular! Aqui o parceiro Erd Osório. Obrigado, Erd! Começa a remexer. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo. Nós temos copos personalizados do Búfalo do Marajó, gente. Devagar. Copos da Nike. Aí do pá, bagulho doido, meu irmão. Aí ela sabe. Um preço bem baratinho pra galera. Copos personalizados do nosso Búfalo. Alô, Pão! Atenção, meninas. Vem aí, galera, o Bloco Crocodilo, Cristóvão, Arraes e DJ Fernando. Devagar. Vai, desce, desce. Desce, desce, desce. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Desce, desce, desce. Desce, vai, desce, vai. mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Eu mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Vai, pega na massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte Xande Avião. E meu amigo Japa, Japa Rodrigues aí com a gente, obrigado Japa! Seu filhão Marcos André, obrigado pelo carinho e toda essa galera reunida aí, valeu! Chama a galera aí pro meio do salão, quero ver todo mundo castando a bola. Vai, vai! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Meu amigo Major Charles, velho Cristóvão Reis aí com a gente! Tchaca, tchaca, tchaca! Aí da nossa área, Brondão, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vai! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Pega na massa, nova sensação. Demorou essa galera, só curte Xande Avião. E vem com nós, cê tá achando bom. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Chama a galera aí pro meio do salão. Eu quero ver todo mundo testando a coordenação. Chama a galera aí pro meio do salão. Quero ver todo mundo testando a coordenação. Búfalo! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Porrozinho! FD assim quer dizer. Olha que vim. Vou beber, vou farra, esquecer. Feliz e ano solteiro. Ei, que sai a CD. É vida, é assim quer dizer. Vem! Vai! Bota na vida. Saudade de te amar. Vou beber, vou farra, esquecer, vou curtir. Grupo Siqueira e Top Mark aí com a gente. Obrigado pelo carinho de toda essa galera da emissão. E o nosso amigo Lucas Braga tá na área. Nosso amigo Marcelinho despintado, Fernandinho, Adriano, Lourinho, Romilson despintado, Tainara, Lohan, Junilson, Washington despintado também, o tal de Madison, o Reinaldo despintado, o Ramires, o Ellison. Sanguinário Liberdade, irmãozinho, pode crer. Estou sabendo que não vai voltar. Mas a semana passou. Happy Day assim chegou. Happy Day assim quer dizer. Novo Búfalo do Marajó. Maré é vida. Saudade de te amar. Vou beber, vou farrar. Se você for curtir. Feliz e ano solteiro. Vou pop. Happy Day assim quer dizer. Pipi, pipi, da, da, da. Maré é vida. Saudade de te amar. Vou beber, vou farrar. Esquecer, vou curtir. Feliz e ano solteiro. Amigo Daniel, toda a equipe Eco! Falo do Marajó! Bora sim, maestro! Bora, Brunete! Bora, Brunete! Brunete, Nezinho, o Alano, Gabriel, Tchola, bora Matheus, Lohanzinho aí com a gente, valeu! Baldeira, Léo, aí com a gente! Guadeira, Velho, se obrigado! Novo Búfalo, Búfalo do... A evolução... Ruiva Correia, obrigado Ruiva. Um abraço, valeu. A balançar. Mal. Meu amigo Marrone, o Ricardo Rei da Xoxoda aí. Haja Xoxoda. Vai! Bora aqui, BDC, o Jefferson. Topson. Alexandre, Deus, Sem Limites. Bora comigo, Chico, aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Meu parceiro N, João. E com a gente, olha. Bora de reggae, bora de reggae, bora de reggae, Tucuruí. Opa! Olha o cacacinho, cacacinho. Sagara kukuru miabambi Kari sagaro kabe Yagaro manye Yopagara na kwafe Kuede onze nyenda Nafuna yeyo mulara Yuechi Yeyeyo mucharo Uli andwaro moyo Kangende Neme kumali na biswera É que nasceu o filhote da doutora Hanna, meu irmão. Ela está aí via celular com a gente. Parabéns pra você, viu, doutora? Primeiro filhão. Bacana demais, né? Alô, doutora Hanna! Búfalo, búfalo, o búfalo do Marajó, o búfalo do Marajó. Minha amiga Dayana, obrigado Dayana, um abraço pra você, Day! Dayana, Maria, Juliana, Jaqueline, Cassiano e também Stephanie! Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. Pra começar, vai lá. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. E aí? O pai te ama. Amigo Manjô, Charlie Manjô. Daqui a pouquinho a gente desce aí com você pra tomar aquele gelo, meu irmão. E a família Diniz, manda um grande abraço, Manjô Charlie aí com a gente. É um parceiro de velhos carnavais, desde a época de 8º Batalhão Marajó, hein, Manjô? Um abraço, muito carinho. Para Manjô! Louco, muito louco. Louco, todo mundo louco. Eu vim aqui, Naldo, seu leitão. Toda a turma do Vitória aí com a gente. Obrigado, Naldo. Louco, todo mundo louco. Anderson, a Laina, Jonathan e Aline. Alô, John! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Onde é o Mandela? Ui, partiu, aonde é o Mandela? Ui, partiu, aonde é o Mandela? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu, aonde é o Mandela? Ui, partiu. Bora, meu Major Charles! Ui, tá virando tudo aqui no show do animal, garoto! Ui, partiu, aonde é o Mandela? Deixa o nosso animal daqui a pouquinho lá em Tailândia pra fazer uma super festa bacana. Bacana demais, viu? Daqui a pouquinho em Tailândia! Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem... Galera TP, Marquinhos CDs, a Gê Siqueira, Marcelo Fernandes, Ricardo Souza, Jonizinho Fernando, Mal Criado, o Alessandro CDs também. Logo você... Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu, aonde é o Mandela? Ui, partiu, aonde... O Búfalo do Marajó! Ui, partiu, aonde é o Mandela? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu, aonde é o Mandela? Ui, partiu, aonde é o Mandela? Ui, partiu, aonde é o Mandela? Partiu, aonde é uma bela. Balançar! Agita! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi várias piranhas, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha. Vamos lá! Que eu me perceber, namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi várias piranhas. Tropa Beira Rio! Depois que eu vi como ela zoou. Em peso aqui com a gente! Que eu vi como ela se assanha. Agora que eu me percebi, namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu... Alô, Tucuruí! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Os molequinhos espindados também com a gente, viu, Josias? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? A pegada é a seguinte, galera! Ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza? É assim, ó! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem. Agora. Levanta a mão e grita quem tem amigo de fruto. O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Grita aí no baile só quem quer beijar na boca. O bagulho é louco, hein, Piu Piu? Grita aí no baile quem quer beijar na boca. O bombom tá mandando, a pegada é louca, hein? Mas o bagulho aqui é sério e vê se para de gracinha. Dá um grito no baile quem tem amiga galinha. Levanta a mão no baile quem tem amiga galinha. Vai! E a família Oscar Diniz manda aí um super abraço ao nosso Major Charles, meu irmão! Levanta a mão e grita. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, só. Essa aqui, Kiko, essa aqui, Kiko. Gosta de fazer fumaça. Quem tem um celular, joga em cima, o isqueiro também. O isqueiro também, o isqueiro também. So we gon' say, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say. Acende, acende, acende, isqueiro. Take a seat. Olha o celular, olha o celular, olha o celular. Ai, rapaziada. Joga pro lado e pro outro, assim, ó, o celular e o isqueiro. Joga pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Vem! Que... vem! Oh. Acende isqueiro! Cadê, cadê, cadê, cadê? Equipe de vigilância escolar estão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Pitbull! Alô, Gago Live! E o lutador pezão, meu irmão! Valoria! Tudo que passa e tudo que passa, meu orgulho. Começo pra vocês, eu gosto. Vai, vai, vai, vai! Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não tem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Seu experimento. Tanto mal, mal! E toda a galera da Unesha aí com a gente, valeu! Eu vou de bem comigo, se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar. Estúdio 10 Produções. A sua melhor produção é aqui.